chegamos ao quarto episódio da segunda temporada de Voltron, a super arma, Greening the Cube. Os paladinos ajudam Coen e Alura a realizarem concertos no castelo. Porque, convenhamos, ficar dentro de uma fenda temporal e com aquela luta lá com o robô lagarto lá, o castelo tomou muito dano e precisou ser consertado, né? Obviamente. PJ é a única que entende o que, que tem pra fazer. Afinal de contas, é a única gênia... Bom, não é a única, mas é a mais genial da equipe, né? Que o Hank também é um bom engenheiro, mas não é... Ele é mediano, né? Ele não é a lâmpada mais brilhante desse grupo, tá? Sem dúvida. Então, mas, tá. mas também não é a lâmpada mais apagada, né? Vamos dizer o que é verdade. Eles encontram esporos gigantes e brincam de guerra de bola de neve com eles, né? A quinta série mandou um abraço forte agora. Opa! Sem contar que brincaram de bola de neve, sem ser de bola de neve. Parece eu aqui no Tabum brincando de mamona quando eu era criança. Aí que ocorre. A Pidge descobre que esses esporos foram programados por alguém. Alguém que a gente ainda não sabe por enquanto quem é, mas tem uma séria desconfiança. A Pidge descobre o código inserido dentro do esporo e são pedidos de socorro e coordenadas. Com isso, eles vão até o Carion, que é lar dos Ocares, obviamente, né? Guardem isso, ouvinte, que são pessoas muito importantes pra trama esses tal dos Ocares. Porque puta que pariu. Aí descobrimos que Ocarion nada mais é do que a Disneylândia para PJ, porque o... Porque lá é o lugar onde os caras têm as tecnologias mais avançadas do universo. A PJ parece que tá... Parece pinto no lixo, de tão empolgada que ela fica. Ela só ficou empolgada assim quando ela viu aquele robô dos malacos num episódio da primeira temporada, lembra? É. É a mesma ideia, é a mesma história. Sem dúvida. Aí o que ocorre? O sinal de socorro tava vindo da floresta, porque eles até acharam uma cidade e tal e coisa, mas não era da cidade que tava vindo... O sinal do socorro estava vindo, na verdade, da floresta. Aí, o que acontece? Os leões são atraídos para a floresta por uma força estranha e eles finalmente encontram-se com os Ocares. Uma coisa que vale a pena citar em relação a esse episódio é que a Pidge, ela é aquela típica nerd que gosta muito de tecnologia, mas ela não gosta nada de plantas. O que é uma puta de uma antítese, uma puta de uma contradição. É, mas ela ainda não sabe disso, né? Ela não tem a noção de que o leão dela é baseado nas forças da natureza, né? No elemento madeira, né? Sim. E aí o que que acontece? Os Gaurans chegam lá e capturam o líder dos Ocares, o Lubus. Uhum. Os Gaurans forçam os Ocares a usar os seus poderes, porque eles têm poderes tecnopatas de controle de tecnologia, eles conseguem fazer tecnologia com a força da mente. E eles criam uma super arma. Lenda de Korra mandou um abraço depois dessa. A Lenda de Korra mandou um abraço e o Cubo Borg também, tá? É. Só pra saber. Aí o que que acontece? Os Ocares mostram pros paladinos como é que eles trabalham com armas usando não só os seus poderes, mas também a tecnologia que eles adaptaram a partir da floresta, né? E ganha um doce quem conseguir adivinhar qual dos 5 paladinos conseguiu entender primeiro. Tá fácil. Não fácil, só né? Entender primeiro, como dominar a porra da tecnologia como se ela tivesse nascido naquele planeta. Ups, eu já falei que foi ela. Né? Pidge nesse... Foi o que eu falei, a Pidge parece que tá na Disneylândia, de tão pinto no lixo que ela tá. Né? Aí o que que acontece? O cientista Ocari, que é chamado de Reiner, ele ajuda os paladinos pra poder chegar até os Ocares que estão presos. Só que aí os Ocares presos, eles terminam a super arma, que é um cubo. Uhum, valeu, os Borgs mandaram um beijo. Né? E aí os Gaurans tomam o cubo. Tomando o cubo, é. Mas... A quinta série tá batendo tão forte nessa brincadeira, né? No pé. Então tá, os Valadinos voltam pra floresta pra poder pegar o Leão Verde, porque é o único leão que tá disponível no momento. É só por isso também. Graças à camuflagem do Leão Verde, eles invadem a base dos Gaurans. Eles se encontram com o tal do Rei Lubos e descobrem que aquele filho de uma puta não é prisioneiro de porra nenhuma. Ele é, na verdade, a porra de um convidado dos Gaurans e a porra de um traidor X9 talarico safado. Talarico, filho da puta. Abraço, pessoal do Chorô. Né? Mas assim, os paladinos tentam fugir, são ajudados pelo Leão Verde. Mas nesse meio tempo, o cubo é ativado. E o cubo realmente se parece uma coisa foda pra caralho. A pessoa pensa, a porra de um cubo. Não, mas não é a porra de um cubo. É a porra de um cubo gigante que dispara energia pra tudo quanto é lado. Caralho. Alguém consegue lembrar do mesmo cubo lá de Transformers? Né? Então o que que acontece? Os paladinos denunciam e entregam o Lubos aos outros Okaris. E o Voltron é formado pra enfrentar o cubo, né? Depois de 4 episódios, finalmente a gente vê de novo a transformação do Voltron. Pensar como é que é a situação. A gente já tava com saudade disso. Mas depois a gente vai ficar meio chateado, porque quase 2 vezes por episódio, né? Aí o que acontece? A Rainer usa seus poderes para curar o Leão Verde. Enquanto que a Pid forma um elo ainda mais forte com o seu leão. É aí que ela descobre que o leão dela tem um vínculo muito forte com a natureza, ou seja, elemento madeira de novo. E aí, o que que acontece? Todo mundo começa, tipo, Voltron começa a lutar com o cubo e o cubo começa a fazer versões da arma de Voltron. É. Cada vez que os paladinos atacam o cubo aprende o ataque e devolve o mesmo ataque para os paladinos. Mas aí o que que acontece? Graças ao novo elo, o Leão Verde vai lá, dispara daqueles raios fodidos que fazem crescer plantas no cubo. E essa frase não tem como não ficar ruim no contexto que seja. Assim, ela faz crescer planta no cubo. Né? Não adianta. A quinta série impera neste episódio. Não tem outro jeito. Desculpa, ouvinte, mas é muito forte pra resistir. Voltando à pauta, né? Os Gaurans fogem. A Rainer é eleita como a nova líder dos Okaris. Por obviedade, né? Né? Ela e já aí? Era antes da porra do rei ser descoberto o traidor. Então foda-se, continua sendo. E aí o que que acontece? Quando os paladinos voltam ao castelo, eles conversam sobre o que tinham aprendido com os Okaris, e aí o que que acontece? Fodeu! Uma armada Gauran aparece atrás deles. Ou seja... Terminamos o episódio. Com isso, eu peço que vocês acompanhem os próximos em sequência. Grande abraço! Até o próximo Nerd Maratonista!